brilhou no olhar. Logo que o sol se pôs, espalhou um sorriso no ar. Ah, ah, ah, te amo. Não importa o mal que viveu, só que é bom que se deve lembrar. Quantas vezes a gente se deu. Sopra, quero te ver, vontade sufoca. Te vejo nas vitrines da cidade em outdoor. Meu mundo de voz, ainda trago a marca de batom. No rádio a canção de Marley, o gostinho da nossa paixão. Uma cidade amanheceu na América. Em teus parques param sonhos de luar. A felicidade é um bem que você faz. Se estamos juntos, tudo é bom demais. Mal que viveu, só que é bom que se deve lembrar. Quantas vezes a gente se deu. Ah, ah, ah, te amo. Vou de carro, vento que sopra. Quero te ver, vontade sufoca. Meu mundo de ouro, ainda trago a marca de batom. No rádio a canção de Marley, o gostinho da nossa paixão.